649, boa tarde. Está no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Fono 649, sente após a TR na final, curto final no 0, ali mantém, que você não zero. Após a TR, ali mantém no 0, Fono 648. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, está na proa da rotatória. Índia November Alpha, reporte final 3 milhas, previsto 360 pela direita. Reportará final 3 milhas, previsto 360, ciente, Índia November Alpha. Positivo, senhor. A ordem para 1219. Alinhando Uno Zero, Uno 649, pronto para decolagem. Voo no 649, 190 graus, 119, autorizada a colapso no zero. Iniciando decolagem, Uno Zero, Uno 649. Índia número Alpha, prossegue final no 7, se encaixando no comando número 2, tem um Boeing final 5 milhas, 1-0. Tá ciente do Boeing visual com o mesmo. É, eu havia anteriormente solicitado ao controle para coordenar um 3 toques de remetida na pista. Ok, eu tô ciente. Sim. Vai reportar curto final, informar eixo livre, Índia número Alpha. E estará sujeito ao tráfego. Beleza, ciente, sujeito ao tráfego, reportará a curta final, Índia November Alpha. Tô rápido, sucesso, Bernal, boa tarde. Objeto 729, boa tarde, Kinegão no 0 no 7, vento 190 graus, 119, autorizado pouso, no 0. Pouso no 0, sucesso, Bernal. Confirma? Web 5729 copiou, tá livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, 119. Positivo, embaixo travado de pouso, o Federal da Webjet. Web 67, corrigindo, Gol 1649, decolada 55, controle 120, décima 8. 208, boa tarde. visando o cruzamento, Marquilete, Charlie. Aro 45 no corte de frequência. Aro 5729, solo 57, direita, solo 209. 209, 5729. Índia, Nova Herói, 180 graus, 10 nós, autorizado tocar e arremeter, pista no set. Uniforme ao solo, prossiga. Fácil que encontra. 7. 7 complete aproximação, chame torre 1862. 86, 3217. Transição Frotti via Pesulo 19. Controle opera 1208, aciona 5037, coteje. Série 2263, livre LS de separar 2000 pés, informe estabilizado no localizador. 2000 autorizado LS, reportaremos estabilizados 2263. Correto, esquema que uniforme, informe POB. Autonomia. Copiado, acionamento táxi decolagem no PAD 5, chame a torre 1186, estado no 017. Curva à esquerda, mantém a perna contra o vento, tá 1-0, aguardando para o cruzamento do campo. Esquerda na perna contra o vento, tá 1-0, aguardando o cruzamento, o índio na lembra alta. Sobre Salvador, tá 3-2-1-7, aproximação final, pistão no 0, tende pouso para Jatavado. Tá 3-2-1-7, 1-8-0 graus, 1-9, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pista 1-0, tá 3-2-1-7. 7. Índia Alfa, 108-6-3-27. Salvador, Xanã 6304, venha Romeu, bora cobra Petrolina. O Xanã 6314, autorizado Petrolina, nível 340 via Upper Zulu 20. Decola da 10 esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle opera 1208, aciona 5066, coteja. 340 Petrolina, Upper Zulu 20, decola curva esquerda, Momo Flock, 1208 ao controle, 5066 ao transponder, o 6314 na posição 5 vai chamar pronto. Correto, me chama então pronto para o posicionamento 6314. Obrigado. Número Índia 9-6-9, esperas com 360 para a direita, aguardando novas instruções. Tem um. Tem dois aeronaves para pouso e um para decolagem. A pista no zero. 360 pela direita, aguardando instruções. O Índia 9-6-9. Xené 6327, está pronto, pronto, te espera. Xené 6327, após Airbus na curta final, ali mantém, que é o cero no zero. Posso passar de hora lá, vir na curta linha, mantém 6327. 321, abraço, pô. 286, boa tarde, bom trabalho, 63. Então, Salvador, boa tarde, passarela 2263. Passarela Gabarito 2263, boa tarde, continua a aproximação, aeronave alinhando para decolagem, Fomarei Pista Livre. Só escuta. A informação tem um Charles 150 na perna contra o vento, 910. Direita, deixa a aproximação, não interfere. 72263. Ban 3217, solo 02, direita, solo 219. Direita 219. Tango Índia, segue o equipamento, recebo forte chiado na transmissão, ok? Segue o equipamento e retorne à frequência. Três, dois, sete, metro, 180 graus, 119, autorizado a colar, fica no zero. Sentindo decolagem no zero, chama 6327. Está 3217, táxi Alfa, reportando para a Juliette. Alfa até a Juliette, está 3217. Eco Tango Índia, João Durval, se eu prossegue é 1000 pés. Eco Tango Índia, não estou conseguindo copiar o senhor, ok? Cheque o equipamento, por gentileza, cheque o equipamento. Transmissão ininteligível, ok? General falando. Oi? Prossiga, prendi na Lander Alpha. Ok, prossegue circuito pela direita, dono 7. E autorizado, perna do vento pela direita, 1-7, após a aeronave na final, da 1-0. É porta visual com a mesma. Um Eco 4-5. Eco 1-4-5. Gente, entendido. Então, fazer o circuito pela direita da 1-7. Vou reportar quando visual com a aeronave na final da 1-0, Wind November Alpha. Passarei 2263, vento 1-80 graus, 1-09, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso 1-0-2-2-63. Xené 6327, decolado 204, controle 120, decimal 8. 1208, 6327. Salvador, Xené 6327, decolado no perfil de saída da EL. Xené 6327, contato radar na decolagem, subi mantém o 240 após 2000, direto Lido. Ciente, sobe pro 240 após da EL Lido, 6327. Após 2000, Leodão, 6317. 321, após a aeronave na curta final, ali mantém, caso seja 1-0. Após a Alfa cruzou o eixo de decolagem da 1-7, ingressando na perna do vento da 1-7. Autorizado, circuito pela direita do 1-7, Indy Alfa, reporta de base para final. Reportará de base para final, Indy Alfa. Afirmo, aguarde. Guardado. Max Delta, estou ciente, livre acionamento, aguardando cópia. Passarei 2263, solo 05, direita, solo 1219. Direita 219, bom fim de semana. Vou poder prosseguir com a decolagem para a Feira de Santana. Checa o equipamento, faça a manutenção necessária e após retorne para copiar. Não tenho nem condições de verificar se o contestamento do senhor está correto. 180 graus, 109, estrutura da colapso 10. Decolagem da Xanã 6321. Grupo Zulu Manati, 1000 pés, decola pista no 7, curva direita, inicialmente corredor axé, controle 120 decimal 8, aciona 0125. Eu autorizado o táxi até o ponto Fera da Hotel, conectando Sama Torre 1186 para o cruzamento. Confirme o POB e autonomia. Sente, eu passo o táxi, vai entrar. Confirma, Olimpo 03. Copiado, Olimpo 03. Então, no ponto Fera, SAMI 1186. Informa ajuste no 017. Lorenzo para Salvador, está com 4 a bordo. Passou para a 1003, na Flor Paris, acionado 0161, mantendo 96, Vitor Mike também. Eu confirmo o POB? 04, Vitor Mike Quebec. Prossiga em condições visuais, Vitor Mike Quebec. 1500 pés via corredores, altímetro em Salvador, 1107, informe em Paripe. Para Paripe, Vitor Mike Quebec, assim que é autorizado, se possível, eu vou direto à rotatória. Salvador, boa tarde, a 321 decolou na Arbor. 321, contato, radar na decolagem, submateu 320, saída Arbor. Saída Arbor, 321. Quebec? Isso mais Quebec, né? Escuta. Local, pessoal que é remetido em Vera Cruz, a 1.000 pés, decolou 7 com curva direita, corredor axé. Controle opera 1208, aciona 0116, coteja. Bravo Kilo Whisky, POB 02, no passo 4, acionamento táxi decolagem, SAMI a torre na frequência 1186, o assistente Salvador 10107, bom voo. Alô Salvador, SAN 3155, congestionamento 09. SAN 3155 no 09, está autorizado, SAMI táxi. Autorizado, SAMI táxi 3155. Tango Índia, Eco Tango Índia, conforme eu tinha passado para o senhor, ainda estou recebendo mensagem muito ruim, por vezes ininteligível. E dessa forma o senhor não poderá prosseguir com o voo para a Feira de Santana. Copiou? Link 03 autorizado cruzar no 028 para a Delta. Na Delta, solo no Janeiro 9. Índia no Herafa, tocou e remeteu no 10, autorizado, circuito padrão, a porta de base para o final, 17. Circuito padrão pela esquerda e portaria de base para final no 7, o Índia no Herafa. Eco Tango Índia. Oxi, chiado de fundo da 3/5, velocidade 5, clareza 3. Confirma outra aeronave, chamou a torre. E aguarda a primeira torre. Taxi via Alfa, rebordando da Juliette. Via Alfa. Siga, Diego Lima, Papa Mike. Delta autorizado, a linha ainda colar, pista no 7, vento 170 graus, 10 nós, porta iniciando. Eficiente, confirma o POB e o tipo do equipamento e se tem algum transponder alocado. Quantas pessoas a bordo? General Alfa, helicóptero iniciando a colagem, formar em pista livre. Guardando, novembro Alfa. Efetuando a travessia da Bahia de Todos os Santos, forme em Paripe. Atendo 500 pés, altímetro em Salvador 1017, acione 01927, posição normal. Vinde, confirma um pato com 50 pessoas a bordo. Dando cópia, tão isso. 6327. Será 6327 na escuta, prossiga. Já nivelado no 60, chame Recife 2133-25. Antena 3251. Oh, desculpa, não copiei. Poderia confirmar as frequências? Confirma-se, é 13325 alternando 251. Ok, 13325 alternando 251, Chanel 6327, obrigado, bom domingo. Para João Duval, Serra Novembro, J. Juliette Delta, Feira de Santana. Decola pista no 7, corre direito, corredor axé, controle 120.8, modificando transponder, foi acionado 0263. Tchau. 6. Autorizado. Alfa, chama 1186. Alô Salvador, Santo 3155 para o táxi 189 a bordo, 4 horas galeão. Confirma pessoas a bordo. Copiei, Santo 3155, segue como número 2, via Pátio Índio e Alfa até o ponto zero da 10, quando chama a torre, frequência 1186, ajuste no 017. Espera 1186, Santo 3155. Santo Manati. Estamos livrando o CPA em Salvador. Tá. 4, circuito pela direita, da 17, reporta a perna do vento pela direita para girabase. Curva pela direita, reportará para girabase, o índice não é melhor. Salvador, Papatango, Vitor, Mike, Quebec. Vitor, Mike, Quebec, autorizado, final no 7, curta final, reporta final 2 milhas, Vitor, Mike, Quebec. Autorizado final da 7, reporta final 2 milhas, Vitor Mike Quebec. Manoel Chanel 6314, está no 5. 6-1-4, aguarde, coordenem com a equipe de solo após a passagem do airboy, setão, retaguarda, livre curso, será no comentário. Coordenar após voltar, estaria o pushback chamando para o teste, né, 3-1-2. Até uma parte. Vitor Mike Quebec, informa o tráfego Charlie 150, perna do vento pela direita, 17. E após o pouso, se encaixa para livrar na Quebec e aguardar para o táxi. Se encaixa no pouso para livrar na Quebec, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, vento 180 graus, 109, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado pouso, pista no 7, Vitor Mike Quebec. Vento 03, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 180 graus, 109. O que o Luiz tem estimado para estar pronto para ingresso na 17? Sabe que lixo que eu fui manter algum estimado? 3210, chame agora Centro Recife nas frequências 1260 alternando 288. 260 alternando 288, 63, 221. Salvador, boa tarde, o Trip 5488, paciente da informação Romeu, está no ponto ideal de descida, está a 32 milhas de Amã, não conseguiu contato com o centro Recife. Alfa Foz final, qualquer remédio. Se possível, só mais esse, alguém a mexida pós pouso final. Ok, mantenha o setor norte do campo com 360 pela direita, não tenho tráfego a se reportar. Aguardando para aproximação, tenho duas aeronaves para decolagem. Ah, então sente, o Wind na Emerald, então vai para pouso completo esse próximo. Salvador, boa tarde, gol 1-0-1-2, tenha Romeu. Boa tarde, 1-0-1-2. Sua identificação, desse mantém 060, chegar na Mari. 060 na Mari. 0-1-2. Com a informação, se pousar agora vai ter que aguardar para taxiamento na Quebec, confirma. Ok, então entre na Member Alpha, vai para toque remetida. Ok, sim, a gente mantém o setor norte do campo aguardando instruções. O Bravo que Luiz Calim mantém, cabeceiro no 7. Afirmo. A partir de agora, então, vou idona, descida para 3 mil pés, com 1017, 35488. 4488, Duna, para 3 mil pés, ajustado 1097. Controle Salvador, muito boa tarde, Duna 755, São Romeu. Duna 755, boa tarde, identifique, desça e mantenha o 060, checada bom, redução 250 nós. Negativo, no 755, desce para 060, desce que não é reduzido, bom no 755. Bom no 0 no 2, reduza para 230 nós, descida para o 050 a partir de agora. 130, 050, 090, 5074, cotejo. Autorizado com 15.360, decola da 10 com Rodier, direita, da El Leda Bridge, após a pedula 16, Lipsy. 120, décima 8, controle, o transponder 5074, objeto 5729. Correto, condução e posicionamento no 02. Trabalhamos nesta, o 729, obrigado. Não, negativo, não está visual com o mesmo, já está visual do grupo Zulu, está prosseguindo para pouso. Gente, frequência livre a partir de agora, Lima Papa Mike. Livre, o Lima Papa Mike. Olympus 03, decolou da 1-0. O 3, confirma? Decolou da 1-0, saída Momo. Olympus 03, contato radar decolagem, submantém 240, perfil Momo. Subindo para 240, perfil Momo Olympus. 5190 graus, 109, autorizado a colar, pico no 0. Livre decolagem, 1-0, 3, 1-5. Controle, Eco, Tango Índia. Autorizado a colar, pico no 7, 190 graus, 109.